armado, engatilhada, Taurus, Rossi, Glock. Dando perdido nos peba, no rato moqueado. Só favelado de quebrada, drão considerado. Então sustenta, porque agora o bang aqui vai lombrar. Desbaratino e rajada, sangue vai jorrar. Tá de chapéu com a maloca, circuito no corre. Na malandragem da esquina, peba não se envolve. Não adianta cê querer colar com a maloca, porque se der mole de novo é viagem sem volta. Malandrio, malandrio. Bota o peba pra andar, alemão cagueta. Língua de trapo, dedo de escopeta. Todo negativo, ziquezira é mato. Olho de tandera é o próprio diabo, vacilão. Tu já sabe se mostrar, tu cai no dum. É fina quando entra, mas arromba quando sai. Os moleque da quebrada já não quer mais te ver. É bom achar um buraco pra poder se esconder. Tu tá ligado aquela fita lá que tu moscou. Ladrão, comédia, burrão, quis roubar o pastor. Não adianta chorar pra revogar a sentença. Os moleque da quebrada agora quer sua cabeça. Cê me quer dançou, peba que deu mole o bagulho lombro, lombro. Pega o peba, e tá perdido. Pega o peba, malandrio. Cê me quer dançou, peba que deu mole o bagulho lombro, lombro. Pega o peba, e tá perdido. Pega o peba, e tá perdido. O muro tá de cima, então castela o sacode. Os peba sai correndo, escapa da mira da Glock. Aqui não tem perdão, moscão, olha os pivete. Escola malandragem, profissão 5-7. Maior moscão, ó, os peba corre o risco. Pegou e não pagou, é jogado pro precipício. Some, corre, matou, morre, tá perdido. Rachou que é bandidão, rasbala que passa fino. Faço fião e vejo os mana que vai lombrar. Porte legal e a máfia parceira que vai constar. Se o rap treme o chão, os peba quer falar mal. Me julga pelo naipe, a barreta cara de mal. Na madruga fragantoso, já telando as luzinhas. Não cola nos bolinhos, que os peba é maior casinha. E aí peba, me diz aí o que cê quer. Bandidão periculoso, mete o pé da favela, Zé. Quando cê chega o lugar, fica embaçado. O céu fica escuro, o ambiente carregado. Nem vem, cola com nós, tamo aqui no bolinho. De Borestia na rua, curtindo o som de radinho. Chapa o coco muito louco e não segura a lombra. E depois vai pagar pau pros moleque lá na goma. Porte legal e mafia, junto e misturado. Made in favela, cê tá ligado. Cê me quer dançou, peba que deu mole o bagulho lombro, lombro. Pega o peba, e tá perdido. Pega o peba, malandrio. Cê me quer dançou, peba que deu mole o bagulho lombro, lombro. Pega o peba, e tá perdido. Pega o peba, e tá perdido. Tá cabuloso, tô sabendo, no veneno se envolvendo. Puta peba, charlatão, deu bom e ficou pequeno. Contenção tá de mil graus, pipetinho tá cabuloso. De quadra dá na cinta e cordão no pescoço. Pagou de simpatia pros polícia lá na quina. De comocó das dragas, das marafidonaína. É assim não, trutão, então cê tá ligado. Vacilão vai ser cobrado, vai amanhecer estirado. Enforcado no cerrado, é dos palitos na selada. Estrutural já tô na quina. A máfia já ligou e os maquinários tá de cima. Os maquinário tá de cima e peba não atravessa. Charlatão, vacilão, na quebra é mó comédia. Ladrão de bicicleta, de varal, os cambal. Não vem bater de frente com a máfia, o pote legal. Não é porra nenhuma e se sente o bambambam bam, bam. Falar de nós o tempo todo, mas sei que você é fã. Vai, vai, fala mal de mim. Só de bila falador, circuito foi o trio. Cê me quer dançou, peba que deu mole o bagulho lombro, lombro. Pega o peba, e tá perdido. Pega o peba, malandrio. Cê me quer dançou, peba que deu mole o bagulho lombro, lombro. Pega o peba, e tá perdido. Pega o peba.